Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Tá chegando o podcast Game Dev o ano inteiro. Eles quebram as barreiras e matam até o chefão do Halo. Tem o Seco que é supimpa e o Rafa que não falha. Então pare, olha, escute, o podcast tá na área, maluco! É o episódio 100. Chegando pra vocês aqui, direto do Canadá, Giliar Lopes, falando de Vancouver, produtor da série FIFA, recebendo aqui também Fernando Seco, que é programador na BioWare em Montreal. E aí, Fernando? Se fosse Dark Souls, eu tinha morrido, velho. Por quê, filho? Não, nada não. Enfrentei um boss agora que foi muito forte pra mim. Um boss repeiro, tá ligado? Impressionante skill de Lage. Pelo menos eu tenho coragem de fazer, né? Pois é. Não, coragem é tudo, né, velho? Pode não ser bom, mas eu faço. Vergonha na cara que é bom, não tem, né? E você, Rafael Kunen, game designer direto de Toronto, da Game Loft, tudo bom? Beleza. Episódio 100, né? Puta que pariu, não sabia nem que a gente ia chegar aqui um dia. É, estamos aí. Rafa, hoje vai ser uma viagem aí pelas memórias do podcast. A gente vai... Eu tenho algumas surpresas que vocês nem imaginam pra trazer aqui. Mas queria começar perguntando o seguinte. Rafa, você lembra como o podcast começou? Você sabe como é, da onde surgiu a ideia, como é que foi? Você tá lembrado disso ainda ou não? Cara, deixa eu ver. Eu acho que... Tá, faz bastante tempo. Eu acho que eu tava na Digital Chocolate ainda. A gente conversava bastante, assim, eu e tu, o Seco. Conversava sobre videogame em geral, ideias que a gente trocava sobre a indústria. A gente era... Eu acho que fazia pouco tempo que a gente tinha vindo pra outro país, né? Que tinha mudado de sair do Brasil e... A gente tinha uma noção diferente, né, de como a indústria realmente funcionava comparado com o que a gente sabia. A gente conversava sobre isso, né? Acho que até um dia, cara, pô, porque a gente não grava isso, as nossas conversas, né? A ideia original acho que nem era um podcast com estrutura, nada. Era só gravar as nossas conversas e jogar pra quem quisesse ouvir, né? É, não mudou muito, não mudou? É, não mudou muito, não. Mas pra quem se interessa, quando a gente conversa sem gravar, é parecido. Pois é. Não, então, pra mim, cara, começou... Na verdade, o podcast é a saudade que a gente tem das conversas na hora do almoço na Hoplon. A gente saía do almoço e ia lá pra fora pegar um sol, que era uma coisa rara, né? E aí a gente tinha conversas américas sobre tudo que acontecia na indústria de games, qualquer coisa. Teve uma época que foi um saco, porque todo mundo só queria falar de World of Warcraft. Eu achava até péssimo aquilo, mas... Porque acabava com os outros assuntos, nada contra World of Warcraft, mas não conversava sobre mais nada. E aí, querendo reviver isso, foi onde eu tive a ideia de fazer alguma coisa, né? A gente se juntar e gravar. E o Rafa me acompanhou nisso, a gente discutiu a ideia aí. Acho que nos 40 do segundo tempo, né, Seco, a gente chegou, virou pro Fernando e falou: ô, Fernando, aí, a gente tem a ideia de sentar, conversar, gravar, tá afim? Aí ele, tô. Quando que começa? A gente agora. Tá lembrado disso, Fernando? Lembro. Uhum. Obrigado por pensar em mim em último, viu? Não tem problema, não. Muito pelo contrário, cara, a gente pensou em ti em primeiro, porque a gente queria uma terceira pessoa pra falar com a gente, que era... É primeiro era ou é terceiro? Não. Eu e tu não conta, né, Juliano? Porque a gente queria uma outra pessoa pra falar, a primeira pessoa. Vocês queriam uma fuga cômica, véi. Mais ou menos. Tá vendo? Bom. A gente precisava agradar as minorias, então a gente precisava de um careca. Ah, entendi. Eu não vou responder essa, Juliade, pra você não ficar muito triste. Tá bom. Então, cara, outra coisa interessante pra galera que tá ouvindo aí. Existe, né, Rafa, um episódio piloto perdido nas internets por aí, que ninguém sabe onde tá, em inglês, que o Rafa e eu gravamos. Puta que pariu, eu esqueci que isso existia. Nossa, cara. Existe um episódio piloto, Rafa e eu, falando de Alien Swarm. É sinistro. Mas, então eu vou ver se alguém vai conseguir achar isso daí nos cafundós da internet. Eu não vou passar essa porra pra ninguém. Não, estou achado elétrico. Isso aí. Mas então, olha só. Hoje vai ser um episódio muito legal, ninguém sabe ainda, né? Não acabei não falando o que, que a gente vai fazer aqui nessa porra hoje. É, a gente tem algumas surpresas, como eu falei, que vocês dois não estão sabendo, mas que eu venho preparando já faz um tempo, com a ajuda de alguns amigos. Vocês vão saber já já do que se trata. E, mas mais importante, hoje não vai ter assunto, a gente não vai escolher a notícia pra falar, nada disso. A gente vai fazer uma das coisas que as pessoas mais pedem pra gente fazer mais. E aí eu preparei, tipo Silvio Santos, um pod quiz especial pra gente fazer hoje, onde o Seco e o Rafa vão disputar como de praxe. São 5 fases, são rápidas, não vai demorar tanto assim não. Mas cada uma delas vai ser uma versão, uma brincadeira diferente. E aí vamos combinar o seguinte, no final, pra vocês poderem se sentirem desafiados, quem perder, quem ganhar não ganha porra nenhuma, mas quem perder vai ter que pagar uma prenda que os nossos ouvintes vão nos ajudar a escolher qual vai ser. Pode ser cantar um rap na abertura de um podcast, né? Por exemplo, pode ser... Olha o risco que o cara tá expondo. Olha, a gente pode escolher qualquer coisa. Eles podem sugerir qualquer coisa, mas nós vamos decidir o que vai ser, obviamente. Não vou... Vocês mandarem vocês saírem correndo pelado pela rua de Montreal no menos 30 e gravar, não, né? Se bem que não é uma ideia, mas... Não, tô zoando. Vai ser... A gente vai combinar alguma coisa que vocês estejam prontos. Mas, ó, se você não quiser fazer isso, é só ganhar o jogo. Ô, Giliad, eu tenho duas observações. A primeira, essa não é a coisa que as pessoas mais pedem pra mim. Tá, mas eu posso fazer de conta. Eu sei que recebemos e-mails também. A gente nunca leu nada parecido com isso. E acho que a segunda... É, as suas fases têm boss? Vamos ver. Tem presenças de bosses. Tem um boss no final. Então entendi. A última fase é um boss. É uma boss então, fight. Então você quer dizer que você fez pod quiz Halo, é isso? Não. Pois é. Então, ó, já sabe que é isso que a gente vai fazer. Mas então, antes da gente começar, deixa eu já dropar pra vocês aqui a primeira surpresinha que eu trouxe. Então, dá uma conferida aí. Bom dia! Boa tarde! Afonso e Didi Braguinha, estamos aqui para desejar parabéns aos 100 episódios do podcast, vejam vocês. Porque não tem mais episódio? Vai acabar? Não, vai ter mais, mas só o MRG é que não comemora as datas festivas. Todo mundo é organizado e comemora. Peraí, deixa eu explicar. Deixa eu explicar, senão vai parecer que eu fiz uma coisa idiota. A gente tá mandando parabéns por 100 episódios. Aí eu falei, pô, não tem mais, não tem episódio. Tipo, está 100 episódios no ar. Você tá explicando a piada que foi ruim, é isso? Ah! Pô, foi uma piada excelente. Pra mim foi importante, Fábio, pra mim foi importante. Todo... Se a gente ainda tivesse disco, né, álbuns de comédia, o Diogo com certeza lançaria o primeiro, que é A Mente de Braguinha. No encarte teria a explicação de cada faixa, entendeu? Mas olha só, Afonso e Diogo, são 100 episódios do podcast e eu tenho uma crítica ao podcast. And here we go. Esse é o Beto. É o seguinte, vocês já pararam pra pensar que o Giliard e o Senhor Seco, ao invés de estarem fazendo o FIFA 16 e o Mass Effect 4, estão gravando o podcast? É, eles são o George Martin dos desenvolvedores. Ah, é? Por quê? Em vez de terminar a porra da obra principal, ficam fazendo outras coisas, entendeu? Atrasando e deixando pessoas como o Roberto desesperado. Ele tá desesperado, gente. É, mas não sou só eu não, porque Mass Effect 4 só sai quando o Senhor Seco resolver trabalhar. Se eu sou desesperado também e... Mas é isso, a vida de podcast é uma vida desesperada e fica o nosso parabéns do Matando Robô Gigante. Sem episódio a gente sabe como é que é difícil, né, meus queridos? Porra nenhuma, sem episódio ligou porra nenhuma, a gente fez na boa vontade, no sorriso, na alegria. Sem trabalho nenhum, né, cara? Todo mundo quase se separando, sempre. Com certeza pro pessoal do podcast é bem mais fácil do que foi pra gente, que a gente não sabia porra nenhuma de tecnologia. Pra eles deve ser uma brisa postar. Postar pra gente era uma dificuldade. Precisamos fazer um site, pronto. Pra gente era, liga pra quem, meu Deus do céu, o que é um site? Então é isso, parabéns, meus queridos. Vamos, que a quest não está terminada. Pois é, e esperamos vê-los aqui no Brasil no final do ano, como já está virando comum, né não? Verdade. Precisamos ganhar de novo do Roberto do Estrada, querido Giliard. Eu ganhei do Giliard no FIFA, não esqueçam disso. Eu ganhei do desenvolvedor. Ganhei de você. Não comigo presente. Caraca, pode crer, o Afonso te ganhou, Roberto. É verdade. Eu não sei nem pra onde chutava, então eu deixei a força me guiar. Tá bom, era culpa do FIFA, é o FIFA que tá ruim. É isso aí, meus amigos. Então a beijoca pra vocês, anti-robótica, né? Ou não, depende aí do ponto de vista, né? Eles são as pessoas que vão construir os robôs. Mas, 100 episódios, um beijo pra vocês, esperamos mais 100, mais 200, mais 300, que nunca acabe a visão do desenvolvedor sobre os videogames, certo? Certo! Manda um beijo, Diogo. Beijo, Diogo. E aí? Ó, oh, cute, hein? Ó, oh, engraçado, cara. Legal. Oh, vai trabalhar a agilidade, porra. Porras. Então, agradecendo aí o carinho do pessoal do MRG que sempre esteve com a gente. Tiraram lá tempo da sua agenda de celebridades pra gravar essa homenagem pro podcast. Então a gente vai agora pra primeira fase do PodQuiz especial do episódio número 100. Essa primeira fase, então, pode quiz clássico. Quem ouve a gente desde o começo sabe como essa brincadeira começou, né? Eu tenho aqui 8 dicas sobre alguma coisa relacionada a videogames. Eu vou ler essas dicas uma a uma. Vocês dois, Rafa e Fernando, vão falar. Parou! Só tem direito a tentar adivinhar uma vez por dica. Então, 8 chances para cada um no total. Eu vou ser bem cuidadoso com o tempo. Não vou deixar vocês ficarem pensando assim eternamente, não. Tá? Porque a gente tem muita coisa ainda pra acontecer no episódio de hoje. Mas, já sabem, essas regras vocês já lembram, né? Tranquilo, né? Então tá bom. Vamos começar, então. Alguma coisa relacionada a games aqui no PodQuiz Clássico. Primeira fase. Ah, bom, importante falar. Vale 2 pontos pra quem acertar essa primeira... adivinhação aqui no podcast 100 e outras fases tem outros valores de pontos diferentes, mas essa vale 2. Então vamos lá. Então tem que falar o parou, já sabe como é que funciona. Dica número 1. Essa é fácil. Sou um jogo de ação rated M for mature. Parou. Fala, Rafa. Grand Theft Auto? Não é GTA. Parou. Vai. Shadows of the Damned. Não é Shadows of the Damned. Número 2. Estamos só começando, hein? Sou considerado um rip-off de uma série bastante popular na época em que fui lançado. Parou. Fala. Saints Row. Não é Saints Row. Vamos ver se o Rafa tem uma ideia. Não sei. Dica número 3. Fui publicado pela Electronic Arts. Olha aí. Vou ter que pular. Vamos pra 4. Fazer o quê? Número 4. Quick Time Events são uma parte importante da minha jogabilidade. Seco. Tem que falar, parou. Tô pensando aqui. Vai pensando. Eu tenho um jogo, mas eu não sei quem publicou. Não, não vale olhar no Google, não. Vamos pra 5, senão vai dar não, muito tempo. Não. Tá, parou. É Max Payne 2. Não é Max Payne 2. Número 5. Sou inspirado em uma obra literária. Parou. Fala. Alice. Não é Alice. E o nome correto seria American McGee's Alice. É, ok. Rafa, alguma coisa? Cara, não faço ideia. Já que a gente chegou agora na 5, faltam só 3, vou lembrar pra vocês rapidinho, mas já vou passar logo pra 6. Sou um jogo de ação, rated M for mature. Sou considerado um rip-off de uma série bastante popular na época que foi lançado. Fui publicado pela Electronic Arts. Quick Time Events são uma parte importante da minha jogabilidade. Sou inspirado em uma obra literária. Número 6 agora. Tive uma propaganda no intervalo do Super Bowl. Porra. É. época da EA, mano, botando Big Bucks na propaganda. Ah, parou. Fala. Dead Space? Não é Dead Space. Parou. Fala. Need for Speed? Qual Hot Pursuit? Não, senhor. Nada disso. Vamos pra 7. Faltam só duas. Essa talvez entregue. Na minha promoção de pre-order, o comprador ganhava um desconto de $6.66. Oh! Parou. Ih, o Seco falou primeiro. Ah, Seco acertou. Dante's Inferno? Dante's Inferno. É o puta que pariu. Sabia que essa de entregar, eu deixei lá pro final. Uh-huh. É o rip-off de God of War, né? Aham. Uh-huh. Na época. E a última dica era, uma das armas do meu protagonista é uma foice. Seco, então, só porque falou parou mais rápido, ganha 2 pontos. O Rafa tava tentando buscar no HD dele de 54 RPM. Ele... Quer dizer que ele tá acessando a memória. O meu search engine do meu cérebro não é rápido. Então, ó, Pod Quiz começa com tudo. O Seco ganhando no Pod Quiz clássico, primeira fase. 2 pontos, tá 2-0 pro Seco. E aí, agora que a gente terminou a primeira fase, eu queria pedir pra cada um de nós aqui lembrar de algum momento memorável desses 100 episódios do podcast, desses quase... Porque a gente começou em 2010, né? Vai fazer 5 anos, tem 4 anos e pouco. Claro que a gente fazia semanal, depois 2 vezes por semana, depois teve hiatos longos e aí voltou agora semanalmente. Por isso que a gente só tem 100 episódios, apesar desse tempo todo que a gente tá fazendo. Mas eu vou começar então. Vou dar o meu momento memorável aqui, um dos muitos, mas que eu resolvi separar pra nós. Foi um episódio onde, do nada, a gente tá aqui gravando e tal. Aí o Rafa sempre fala, dá um minutinho pra eu ir lá pegar um suco. Aí vai lá, pega o suco e tal, e quando ele volta, a gente, do nada, acho que foi o Seco que puxou essa brincadeira, a gente começou a falar, fazer traduções literais para o português de nomes de jogos. Foi muito engraçado. Então, eu não vou repetir tudo aqui, porque foi muito engraçado quando a gente fez originalmente. Eu vou deixar um pedacinho para vocês ouvirem aí de quando a gente fez isso. Nem lembro qual foi o episódio, mas eu vou buscar aí, vou copiar e colar no episódio 100 para vocês ouvirem. Então, dá uma olhada. O efeito massa é foda. O que mais que tem? O Pequeno Grande Planeta 2. Esse tudo bem, cara. Pequeno Grande Planeta, tudo bem. Não fica tão ruim, né? Não fica tão ruim, não. Igual Meia Vida, pô. Os Pergaminhos do Homem Velho 4. O Esquecimento. Os Pergaminhos do Homem Velho, foda. O Rafa tá chorando. O grito distante. Não, o choro distante. O Far Cry. O cara acha que é um jogo de drama, né? O cara acha que é um simulador assim de criança. O choro distante. E pior, né, cara? Que nome que até que traduz direito parece coisa de Sessão da Tarde, tipo. Guerra nas Estrelas, os Cavaleiros. Da República Velha. Aí você acha que é tipo Sessão da Tarde. Se você começar com Guerra nas Estrelas e tradução, é foda, porque eles traduziram o filme 6 pra O Retorno de Jedi, como se Jedi fosse o nome de alguém, assim. Eu achava, cara. Eu levei alguns anos pra saber que era errado. Assim. Eu ficava esperando, cadê o Jedi? Cadê o estado de Jedi? Quem é você também? Eu achava que Jedi, sabe? O Retorno de Jedi. Puta que pariu. Walking away, mascara bleeds into my eye. Oh, and I'm not cold, I'm old, at least as old as you are. Comprou a coleção do Arco-Íris 6 ou não? Comprei. Cara, o pior nome em português definitivamente ia ser Fruit Ninja, velho. Tem muito a pagar alguma ninja coisa gay, velho. Ninjas frutinhas. Ah, ninja fruta, velho. É uma ninja fruta. Então, e agora a gente tem, ó, mais um recadinho que foi deixado pra nós com muito carinho, dessa vez de um colega nosso, de profissão, e eu vou tocar aqui pra vocês mais uma homenagem, mais uma lembrancinha pro podcast número 100, olha aí. Olá pessoal, aqui é Marcelo Martins e posso dizer que tive o privilégio e o prazer de falar sobre música pra videogames aqui no podcast durante alguns meses, e eu quero mandar um abraço pro Giliá, pro Fernando e pro Rafael, e também agradecer por continuar produzindo esse conteúdo que eu considero o melhor conteúdo em português sobre desenvolvimento de jogos. Parabéns e continuem até além do número 1000. Um abraço. Esse aí foi Marcelo Martins. É, popular MM, sério. Deixando também o recado dele pra gente, ó. Podcast 100, tá só começando. Tem muito mais vindo por aí. A gente vai, já já, pra segunda fase do nosso podquiz especial. Pô, mas 1000 episódios, o bicho tá apelando, né? Eu tô aqui, é que a gente não faça mais nada na vida. A gente tá todo mundo velho, né? Caindo os pedaços. É, mas na minha época... Você já faz isso hoje, sim. Na minha época você tinha que usar controle pra jogar videogame. Ah, é? Tinha esse negócio de conexão sináptica, não, rapaz? É, o Giliad vai ser o beta tester daquele novo plug anal pra jogar videogame, é isso? Tu joga com esfíncter. O bicho joga sentado com os cotovelos na mesa. Vamos lá então, segunda fase do PodQuiz especial, lembrando o placar, qual é o placar, Rafa Kunen? 2-0 pro Seco. 2-0 pro Seco. Então quem tá perdendo agora começa, e essa segunda fase é igualzinho à segunda versão do PodQuiz que a gente fez, que é o PodQuiz Verdade ou Mentira. Eu tenho aqui 8 frases que vocês vão ter que dizer se é verdade ou mentira, cada acerto vale 1 ponto, e... O Rafa, e não tem negócio de passar, é nesse caso aqui, por exemplo, é a vez do Rafa, vou ler a frase pra ele, ele fala se ele acha verdade ou mentira, se ele acertar ganha 1 ponto, se não acertar não ganha, e vamos pra próxima frase, que aí é pro Seco. Temos 8 frases, então vão ser 4 pra cada um. Rafa, me dê aí um número de 1 a 8 pra sua primeira frase. 7. Frase número 7. A sonda espacial Voyager 1 carrega, além de música clássica, fotografias e saudações a eventuais alienígenas, também uma cópia do game Tetris. Mentira. É mentira. Rafa Kunen ganha 1 ponto. Muito bem. Deixa eu anotar aqui pra não perder a conta. Rafa Kunen ganha 1 ponto. Seco, exceto o número 7, você pode escolher de 1 a 8 a sua frase. 1. Frase número 1. O clássico dos arcades, Donkey Kong, seria, originalmente, um jogo do Popeye, mas a Nintendo perdeu a licença. Mentira. É verdade. O Donkey Kong seria o Brutus, a Pauline seria a Olivia, e o nosso querido Jumpman, que virou o Mario, seria o Popeye. Pior que é que verdade. Pior que é verdade. Quer dizer que todo o legado do Mario, porque a Nintendo não tinha escolha, e fez um spin-off do Popeye. Exatamente. Que delícia. Meu, memória. Rafael Kunen, ó, recuperando aí no jogo. Você tem, exceto a 1 e a 7. Pode escolher o próximo número até 8. 8. Número 8. Essa aí é a minha preferida. prestem bem atenção, hein? Um estudo da Universidade da Virgínia aponta que o lançamento do Game Boy Color em 98 ocasionou uma queda de 28% na frequência da masturbação entre jovens americanos. E aí, galera, comprou o Game Boy? Parou de se masturbar ou não? Mentira. É mentira, né? Quem... É muito absurdo pra ser. Quem poderia verdade. Ter inventado isso, né? Quem poderia... Rafa Cura empata o jogo, 2-2. Mas o Seco tem uma pergunta, uma frase, né, a mais pra tentar responder. Então, Seco, é do 2 ao 6. Pode escolher. Número 2. Número 2. Se escaneado, o código de barras na nuca do agente 47 em Hitman aponta para um anúncio de cordas de piano no eBay. Não, mentira. É mentira, é mentira. Ia ser muito legal pra ser verdade. Ia ser muito legal. Você vê que eu queria que fosse desse jeito, mas não é. Seco consegue um ponto. Tá 3-2 pro Seco, pelas minhas contas. Agora, Rafa, chegamos à metade da segunda fase, temos mais 4 frases, do número 3 ao número 6. 6. Meia dúzia pro Rafa. O nome SEGA, na verdade, é uma abreviação de Service Games. Verdade. É verdade, o Rafa tá sério? Muito bem. Porra, eu chutei tá essa. Mandando muito bem nessa fase, já fez mais um ponto. 3-3, cara, tô gostando de ver. Eu não sabia. Eu não sabia, mas faz sentido. Por isso que eu disse. Sure it does. Seco. Ó, sobraram 3 frases, 2 das quais serão do Seco. Então você tem 3, 4, 5. Ah, cara, no 3. Número 3. Após o lançamento de Donkey Kong Country, a Nintendo of America foi processada por um pastor evangélico que pensava que os gorilas no jogo eram homens negros. Oh, uau, nos Estados Unidos isso é tão surreal que pode ser verdade, cara. Você vai falar que é verdade ou mentira? Não, eu vou falar que é mentira. Você vai falar que é mentira? Você tava certo, é verdade. Tu devia estar indo com teu instinto, Seco. Nos Estados Unidos, tudo pode ser verdade. Cara, é muito uma garrafa de cachaça num sábado à tarde pra mim isso aí, cara. Nem que eu queira acreditar, vou dizer que é mentira, cara. Porque meu cérebro não permite esse tipo de coisa. É. Oh, que seu delícia. Cérebro ingênuo, né? Pois é. Então sobraram 2 frases e o jogo tá empatado, cara. 3-3. Rafa, número 4 ou número 5? 5. 5. O tempo total gasto por todas as pessoas do mundo no jogo Angry Birds passa dos 500 mil anos. 500 mil anos, velho. Verdade. É mentira. São apenas 200 mil anos. Apenas. Uau. É a sua chance, Seco, de ficar um pontinho à frente com a última frase, que é a número 4. Tá pronto? Oh, yeah. Então vamos lá. Existe um tipo de cogumelo vermelho como o de Mario Bros, cujo efeito alucinógeno faz o usuário sentir como se estivesse aumentando de tamanho. Esse cogumelo existe, mas não é isso que faz, não. É mentira. É mentira? É. É verdade, o cogumelo se chama Fly Amanita e tem o efeito de fazer com que tudo ao redor do usuário pareça minúsculo, ou seja, o usuário sente como se ele estivesse crescendo. Nossa, cara. Caralho, não fazia nenhuma ideia disso. É, eu fui lá no fundo do baú pra achar esse cogumelo. Nossa, cara. Lá na UFSC que tinha um monte de gente comia esse cogumelo, mas não era o que acontecia com eles não, velho. Não, né, eles ficavam... Raiva em outro sentido. É, não, eles iam nas aulas de história depois. Entendi. Então é isso, ó. A essa altura do campeonato, o jogo está empatado. Rafa 3, Seco 3. E a gente vai, então, agora pedir pro Rafa Konen falar pra nós aqui. Um momento memorável, alguma coisa que você se lembra que aconteceu durante todos esses anos, esses 100 episódios de podcast? Fala pra nós. Cara, pra mim, memorável, eu acho que foi nesse último grande ato que a gente teve, que eu acho que nós três tínhamos diferentes motivos pra não querer continuar o podcast. A gente chegou muito, muito perto de parar o podcast pra sempre, de não fazer mais. Teve discussões sérias entre a gente sobre isso, mas a gente decidiu double down, assim, né? Decidiu, se for pra fazer, vamos procurar jeito de melhorar, vamos tentar fazer uma coisa de verdade que a gente se empolgue em fazer. E daí, ao invés de parar, a gente fez o contrário, assim, né? A gente melhorou o que a gente podia. Espero, né, que a qualidade esteja melhor, que o podcast seja melhor, que esteja agradando mais gente. E os números, eu acho que dizem disso também, né? A gente tem mais gente ouvindo, o pessoal está se empolgando, o feedback tem sido positivo. Eu acho que a nossa escolha de ao invés de parar, continuar, valeu a pena, tanto pra gente quanto pros nossos ouvintes. Então, eu acho que foi um momento memorável pra mim, assim, que eu não me arrependo, eu acho que a gente fez a decisão certa de continuar. Olá, personas! Aqui quem fala é Caio Corraine, jornalista e editor do site Save Game, e eu gostaria de desejar os parabéns ao PodQuest pelos seus 100 episódios. É uma marca muito importante na história de qualquer programa, e todos nós que trabalhamos com isso, né, que vivemos de podcast, que trabalhamos muito com essa mídia, a gente sabe o trampo que é chegar até aí. Sem desistir, sem parar o bonde, sem, né, pensar na vida e falar, puta que pariu, podia estar fazendo tanta outra coisa, mas, né, persistindo ali pra fazer e desenvolver esses 100 episódios. Então, novamente, meus muitíssimos parabéns por essa marca e um beijo no céu da boca de todos vocês. Um abraço, tchau! Nossa, me senti boss de Dark Souls pra levar esse beijo no céu da boca agora. Como é que um beijo no céu da boca funciona? Pergunta pro Caio Corraine no Twitter. Ah, eu tô ligado, ele andou vendo muito Attack on Titan. Então vamos comer o cara e dar um beijinho na boca antes de morrer. Valeu, Caio Corraine, pela sua mensagem aí de cunho, vamos dizer, exótico para o podcast número 100, que não para por aqui. Estamos de volta, mais uma fase do PodQuiz especial vem por aí. Lembrando a todo mundo o placar. Seco, qual que é o placar? Oi, tempo! E não lembra mais? 3-3. Estamos empatados, então. Como eu não sei quem vai jogar primeiro, porque tá empatado, eu vou pela ordem de idade, que tal? O mais velho começa? Pode ser? Vai lá. Até parece, né? Até parece. Engraçadinho. Ó, essa fase é diferente, hein? Essa fase nunca apareceu aqui no podcast, tá? Ó, fase secreta. É, deixa eu dar só os créditos aqui. Tem uma pessoa que me ajudou muito a fazer o design desse jogo. Várias fases dele. Foi o nosso queridaço Igor de Castilho. O Igor, a gente vem conversando pra cacete no Skype, ele tá me ajudando a beça a formatar esse podcast 100. Então, Igor, um abração, um brigadaço pela sua ajuda. Essa fase e a fase do boss, lá no final, são crédito do Igor de Castilho. Então, olha só, vai funcionar da seguinte maneira. Eu tenho, de novo, 8 statements, 8 características, vamos dizer, adjetivos, tá? E vocês vão ter que me falar quantos jogos ou personagens ou coisas da indústria de games se encaixam nessa descrição. Por exemplo, vou dar um idiota, um óbvio aqui. Protagonistas narigudos. Aí vocês têm que falar quantos protagonistas narigudos vocês se lembrarem, no máximo 3. Vocês vão ter 15 segundos para fazer isso. Cada resposta correta, no máximo 3, ganha 1 ponto. Então vocês podem ganhar de 0 a 3 pontos em cada tentativa dessa. São 8 categorias, 4 para cada um, né? E vocês vão ter então 15 segundinhos para me falar até 3 respostas. Tá entendido? Uhum. Então, Seco, você vai começar. Oi. me diga aí o número de 1 a 8 pra você escolher a sua categoria. 1. Número 1. Então o Seco tem 15... Esse é o Pod Quiz Gimme 3, né? Me dê 3. Então, Seco, em 15 segundos, me dê 3 protagonistas silenciosos. Protagonistas silenciosos. Mario, Luigi, Yoshi. Parou. Rafa, Mario, Luigi e Yoshi, tá valendo ou não? É, se, contando que cada um dos três tem videogame próprio e eles são protagonistas nos próprios jogos, acho que vale, né? Então valeu, Seco, 3 pontos. As sugestões que eu tinha listado aqui, porque pra cada uma dessas, se eu não fosse capaz de inventar, não tem graça, né? Eu tinha falado Link, uhum, Gordon Freeman, Crono e o Sir Douchebag do South Park Stick of Truth. Então Seco ganha 3 pontos. Essa foi fácil, alguns são bem mais fáceis do que os outros, então tem um pouquinho de sorte aí também na hora de escolher a sua categoria. Rafa, de novo, mesma história. Do 2 ao 8, você escolhe uma, eu vou falar e você vai ter 15 segundos pra me dar até 3 exemplos daquilo. 2 ao 8. 8. Número 8. É, vocês estão escolhendo as mais fáceis primeiro. Então, Rafa, me dê 3 mulheres protagonistas. Lara Croft, Samus e... Minha terceira. Porra, deu branco. 3, 2, 1. Deu branco, cara. Rafa ganha 2 pontos apenas. Deixa eu anotar. Rafa, aqui. Tem a Peach, tem a Alice, tem a Zelda. A Zelda. Tá, mas elas não são protagonistas do jogo. Você ainda acha que o Link é a Zelda? É isso. A Zelda é protagonista, né? A Zelda não ia valer, não. Mas, ó, aqui ia valer. Também não, pô. Samus, você falou. A Lara, eu nem botei na minha lista porque era muito óbvia. Jill Valentine. É, puta que pariu. Um jogo que você ama, Rafa. A Jade. É. Do Beyond Good and Evil. Deu branco. Qual jogo que a Jill Valentine é protagonista? Resident Evil 1. É. Ah, depende com quem você joga, pô. Mas ela não é uma das protagonistas? Ou é o Chris, okay, ou é a Jill. Cartas para a redação. É. De qualquer forma, o Rafa não falou de Valentine, então não influencia no resultado do jogo. Não, entendi. A outra que eu coloquei também é uma preferida minha, a Joanna Dark, do Perfect Dark. Então, eu passei 5 segundos tentando lembrar o nome dela. Joanna Dark. O Rafa ganha 2 pontos, você ganhou 3. Mas nós ainda temos 6 categorias, então muita coisa pode acontecer nessa fase, que eu acho que é a fase que vai virar o jogo, que vai determinar o vencedor. Seco, de 2 a 7. Em Hexa, eu quero o valor 2. Número 2. Seco, em 15 segundos, me dê 3 games com o inimigo Aranha Gigante. Demon Souls, Dark Souls, Dark Souls 2. Oi, sete itens. Que merda. Isso aí tá trapaceando. O Seco ganha 3 pontos, mas perde 2 pela falta de originalidade. Próxima vez, cara, pergunta franquias, ô Giliard. 3 franquias. Ô Giliard, eu tô respondendo, você tá perguntando, cara. Não, tá certo. É justo. Sinto muito, mas eu sei que não, em termos de entretenimento não é muito bom, mas até aí o time do Liverpool também, né? Ele me interteu aquele dia que deu 5-1 contra um time... da quarta divisão. Você lembra? Não, eu não lembro. Time de azul? Manchester City? Time de azul, não teve 5-1 contra Manchester City. Não aconteceu. Gostou da minha trollada, hein, Rafa? Não aconteceu. Foi engraçado. Não foi engraçado. As minhas sugestões para jogos com inimigos aranha gigante: Skyrim, Pillars of Eternity. Qualquer RPG, cara. Brutal Legend e Diablo 3. Qualquer RPG tem aranha. Qualquer RPG é muito complicado. Talvez essa também tenha sido então uma das mais fáceis. Vamos ver. Estamos chegando lá. Rafa, a gente tem 3, 4, 5, 6 e 7. 7. Número 7. Rafa, em 15 segundos, me dê 3 games com fases no Brasil. Max Payne, Call of Duty, Tem que ser o nome exato do jogo, hein? Pô, Modern Warfare 2. Aham. Counter-Strike. 2. Counter-Strike, que eu ia te falar. Fechou. O problema é que você respondeu Max Payne e a resposta correta é Max Payne 3. Ah, puta que pariu. Tá, beleza. Mais Counter-Strike e Call of Duty Modern Warfare 2. Valeu, 2 pontos. Pergunta trick mesmo. É. Sabe as outras que eu coloquei aqui? Ah, botei o Taekwondo. Não, não botei o Taekwondo. Não tem Brasil no Taekwondo. Ataque em Varginha. Poderia ter sido, mas não. Eu botei o Call of Duty Modern Warfare 2, o Max Payne 3, o Papo e Yo, que é na favela, e o Street Fighter 2. É verdade, o Street Fighter 2. Não, você tá inventando, cara. Aquele lugar lá não é o Brasil, não, já. Não sei o que fizeram contigo em Vancouver, mas lá não é o Brasil, não. Ué, porra, tem cobras, gente pelada, árvore, mar, só pode ser o Brasil. E um cara verde que dá choque. Então. Olha, metade dessa brincadeira, hein? O Rafa, nessa brincadeira, tem 4 pontos, o Seco tem 6. E ao todo, então, nós estamos 9 a 7, né? E ainda temos 4 frases. O Seco é o próximo, do 3 ao 6. 3. Número 3. Eu acho que vai ser fácil pra você. Desculpa, Rafa, mas ele tá tendo sorte. Seco, em 15 segundos, me dê 3 games com mecânica de hacking. Deus Ex Human Evolution, Deus Ex... E Watch Dogs. Muito bem, acertou as 3. Você ganha 3 pontos. Muito desculpa, fácil. Rafa. Também. Tem que ser franquias, cara. Jogo, tu pega 3 jogos da mesma franquia, todos vão ter a mesma mecânica, mesmo tipo de boss, mesmo tipo de inimigo. É, mas pro Deus Ex, por exemplo, Invisible War seria seria errado, entende? É, então... Deus Ex Invisible War não tem. Eu tinha listado Deus Ex Human Revolution, Watch Dogs, Uplink e Mass Effect. Vamos agora pro Rafa. 4, 5 ou 6. Acho que esses que sobraram são bem mais difíceis. 6. Meia dúzia. Dos 3 que sobraram é o mais fácil, vamos dizer. Presta bem atenção, senhor game designer. Me dê 3 games que não tem botão ou comando de pulo. Dragon Age Inquisition. Oh, Dragon Age Inquisition tem pulo. Mass Effect, Mass Effect 2, Mass Effect 3. É, tem que dizer que valeu, né? Não sei se vale pra infelizmente. Ser. Fair enough. Mas Dragon Age não contou porque não existe um jogo com esse nome. É Dragon Age Origins. Ah, tá bom. Mas os 3 Mass Effect, valeu. É, valeu, valeu. E os outros que eu tinha colocado aqui, Resident Evil, Zelda, Pong e Zelda Ocarina of Time. Além do Dragon Age Origins que estava na minha lista. Rafa faz 3 pontos, equilibra um pouquinho mais. Seco, sobraram a 4 e a 5. Ah, 4. Número 4. Seco, em 15 segundos, me dê 3 Metroidvanias que não são nem Metroid nem Castlevania. Metroidvanias que não são Metroid. Porra, tem esse jogo novo que acabou de sair, Axel, porra, caralho. Esqueci esse nome. Não é exatamente esse o nome. Ok, Metroidvanias que não são Metroid, né, pessoal? 3, 2, 1. Seco não consegue nenhum Metroidvania, como, por exemplo, Axiom Verge, como, por exemplo, Ori and the Blind Forest, como Shadow Complex e como Guacamelee. Ó, oh, ótimos jogos que eu nunca joguei. O problema é teu, né? A sorte toda que ele teve com as outras perguntas se esmaiou nessa. Então, Seco fez 0 nessa pergunta. Rafa. Qual o placar? Sobrou a número 5. Qual o placar, não? O placar. O Rafa nessa partida fez 7, já tinha 3, são 10. O Seco fez 9, já tinha 3, são 12. Então tá 12 a 10 pro Seco. E essa categoria, número 5, presta bem atenção. Rafa, em 15 segundos, me dê 3 Adorable Losers, ou Adoráveis Perdedores, aqueles personagens que você gosta, mas eles são uns merdas e só fazem merda. Luigi. Mario. Varric do Dragon Age. Pra mim ele é um 3, 2, 1. Fechou. Seco, você é o especialista em Dragon Age. É, de dentro, pelo menos. O Varric é um adorable loser? Não, cara. Pra mim ele é um adorable loser. Eu não vejo. Eu nem cara, uso na ó, adorable loser é tipo Bowser, assim, sabe? Pode ser o Bowser. Tipo Wario, o Luigi. Foi perfeito. O Luigi foi perfeito. Eu já tinha feito a minha lista inteira do Mario Kart, assim, na minha frente. Tipo, metade do Mario Kart, assim, tirando os. Quer ver um outro famosíssimo? Guybrush Threepwood. Oh, puto, pariu, é verdade. É, tava na lista. O Manny Calaveira, do Grim Fandango, também. E jogos do Tim Schafer, a maioria. E o Bernard, do Maniac Mansion Day of the Tentacle. Pra mim tinha vindo o robô do final do Portal na cabeça. Ué, a Glados? Ela não é loser. Ela não é nem adorable nem loser, sinceramente. Ah, eu achei ela adorable e ela loser. Não sei não, hein. Não, you cannot go through that door. You have to fall into the lava. Olha, eu sei que muito disso daí foi subjetivo e algumas dessas coisas não foram muito bem pensadas porque você podia simplesmente colocar vários jogos na mesma franquia. A gente faz melhor da próxima vez, mas pro que valeu pra essa brincadeira, ficou então o Rafa com 11 e o Seco com 12. Tá apertadinho o jogo. Vamos então ouvir mais duas mensagens de pessoas muito queridas nossas que falaram pra gente o que elas pensam, o que elas acham e sua homenagem do podcast número 100. Vamos ouvir. Olá a todos, eu sou o Sam Tomazetti, líder game designer e cofundador da empresa CyberRhyme Studios. Bom, eu tô aqui para dar os parabéns ao pessoal do podcast pelo episódio 100 e agradecer ao Giliardo, Seco e o Rafael por sempre me darem espaço para participar nesse trabalho, seja com o Treasure Chest ou lá nos primórdios, durante o saudoso Miyamoto Generations. Espero que vocês lembrem. Eu lembro sempre com carinho. Um abraço. Fala, meu povo, Oberaldo. Olha, cara, queria dar um parabéns pra vocês pelos 100 episódios. E, olha, eu sei que às vezes devem parar pra pensar assim, porra, será que vale a pena? Pô, o trabalho que dá pra fazer isso e tal, no meu tempo livre. Mas, cara, acredita, cara. Vale a pena. Vocês estão ajudando muita gente com esse conhecimento que vocês estão passando. Então, lembra que vocês estão... Tem todo um mercado nacional aprendendo com cada papo desse que vocês têm, cara. Valeu, cara. Muito obrigado. Parabéns. Pô, Miyamoto Generation, né? Não lembrava porra. Mais. Deu pra perceber porra. O Beraldo quase chorando? Que bonitinho. Eu falo com o Beraldo quase todo dia, cara. Então, eu sei. Fala pra mim. Pô, todo mundo fala com o Beraldo. Pô, Beraldo, se tu não falar comigo... Ô, Beraldo, minha vez hoje. Vou te mandar um vibrador duplo pelo correio. O Seco é o distribuidor oficial. Ô Seco, aproveita então que você tá empolgado aí. Fala pra gente algum momento memorável da sua parte dos 100 episódios do podcast. Bom, assim, vou enrolar um pouco. Tem um monte de coisa que eu lembro muito legal que aconteceu, mas um que eu ri pra caralho. Um dia eu acho que a gente tava aí, o Rafa, conversando e deu um silêncio assim, e de repente um. No fundo, assim. Aí ele deu um. Aí, tipo, entre. Quando a gente tava falando, sempre alguém mordia alguma coisa, assim, tivesse comendo. Aí quando a gente parava, a gente falava um silêncio. Aí alguém tava fazendo um timing perfeito entre mastigar e o cara falando. Que porra é essa? Aí isso era na época que o Juliano gravava tudo, então não tinha como cortar. Aí depois do intervalo, assim, ó. Ó, foi mal aí do barulho, que vão comer meio cedo, tava com fome e comer uns biscoitos. Se não me engano, isso aí é da época que o Rafa morava na Finlândia, então eu acordava cedo pra caralho pra pegar ele acordado pra aí. Pra caralho. Pô, eu lembro que era engraçado, assim, que tinha um silêncio, que merda tá acontecendo, e o bicho não falava nada, né? Sempre alguém falava, eu lembro disso porque era umas 10 horas de diferença, né? 10 horas de diferença, cara. Olha só o que a gente fazia pra gravar essa porra desse podcast, cara. Eu acordava cedaço e já era de noite pro Rafa. Teve várias vezes a gente gravava com o Rafa aqui que era meia-noite e eu e o Giliard era tipo meio-dia ou 11 da manhã. Cara. Pra mim era 11 e o Giliard era 7 da manhã. Era foda. Mas, Seco, faltou você dizer o que eu estava comendo. O que era? Estava comendo biscoito. Biscoito, porra! Biscoito, porque bolacha é um negócio que você hackeou na Wikipedia pra trollar o cara da roupa. Conta a história aí. Nossa senhora, isso não tem a ver com o podcast, mas acho que vale a pena contar. Eu nem sei se ele tá ouvindo a gente, meu amigo Fernando Bittencourt, famoso Bitten, desenvolvedor de jogos também, trabalhou com a gente na Hoplon. E o Bitten, durante um pequeno tempo, ele posou lá em casa, enquanto ele tava arrumando um apartamento pra ele. E aí então a gente sentava assim, né, na mesa da sala, com os dois computadores, um virado pra cada lado, né? E usando ali a internet e tal. E aí um dia surgiu a discussão entre eu e o Bitten sobre se o correto era biscoito ou bolacha. O Bitten curitibano e tal, né, torcedor do Atlético Paranaense, e querendo insistir comigo que o nome certo era bolacha e eu falando que era biscoito. Aí eu fui lá da Wikipedia, né, entrei na página sobre biscoito e adicionei a notinha, né. Os paranaenses chamam biscoitos erroneamente de bolacha. E aí usei aquilo como a prova derradeira pra ele. Ele ficou muito puto. Ele não conseguia aceitar aquilo. Ele ficou, não é possível, cara. Ele ligou pra namorada dele em Curitiba, que entrou na Wikipedia e, infelizmente, a Wikipedia tinha um cache, que a minha modificação não tinha chegado ainda no servidor de onde estava saindo a informação dela. Aí ela falou pro Bitten, né? Oh, não, aqui não tá aparecendo nada disso. Aí o Bitten foi lá olhar da lista, né, de modificações da página, aí viu o nosso IP lá de casa. Nossa, ele ficou muito puto. Cara, o Gilhard. Olha, o Gilhard vai pra trollar alguém, né, cara? Essa foi uma boa lembrança que eu também já tinha esquecido, cara. Olha, chegamos na penúltima fase do PodQuiz especial, episódio 100. Lembrando o placar, Rafa Cunha. 12-11. 12-11 pro Fernando Seco, no momento. Então o Rafa vai começar essa. E essa fase, ela é igualzinha aos mais recentes PodQuizzes que nós temos feito. Ou seja, PodQuiz musical, meus amigos. Agora, com a seguinte diferença, eu sei que o podquiz musical é bem difícil, ainda mais assim, você tendo alguns segundos para poder adivinhar. Então, para dar uma facilitada, eu separei as 8 pequenas musiquinhas em 4 categorias. E aí a categoria já te dá uma certa dica de que jogo é, certo? Então vocês vão poder escolher a categoria e aí uma das duas músicas dentro dessa categoria para tentar adivinhar. Cada um só tenta uma musiquinha diferente. O Rafa vai começar, porque tá perdendo, tá com 11, o Seco tá com 12. Então, Rafa, as categorias que você pode escolher são as seguintes: arcade, Super Nintendo, geração do PlayStation 2 e geração do PlayStation 3. Geração do PlayStation 3. Tá, e aí nós temos a número 1. Vamos fazer assim, a número 7 ou a número 8. Que aí, se você não acertar, a gente deixa pros ouvintes, que a gente não vai ter podquiz musical propriamente dito hoje, a gente deixa pra eles todas as que vocês não descobrirem. Então você quer, dentro da categoria, de novo, geração do PS3, você quer a número 7 ou a número 8? 7. Então vamos tocar aí a número 7 pro Rafa. Rafa Kunen. Red Dead Redemption? Não é Red Dead Redemption. Rafa não marca ponto. E essa música fica pra vocês. Número 7. Quem quiser tentar adivinhar, é só botar lá. Número 7 no comentário ou no Twitter, no Podcast BR. E me dizer que música, que jogo vocês acham que é. O Rafa não marcou ponto nessa tentativa. Deixa eu anotar aqui. Nada. Seco. As categorias, de novo: arcade, Super Nintendo, geração do PS2 ou geração do PS3? Não, vai do... Ah, outra do PS3. a outra do PS3. Então essa vai ser a número 8, pra quem tá acompanhando aí, e o Circo vai tentar adivinhar. Vamos ouvir. Nossa, cara. E aí, Fernando? Geração do PS3. Eu diria que é Demon's Souls. Não é Demon's Souls. O Seco não marca ponto. E a número 8 também fica para a galera. Número 7 e número 8, as duas da geração PS3. E olha que eu achei que essas iam ser as mais fáceis, hein? Você imagina os outros. É porque você que escolhe, né? Eu que escolho. Querido. Quando vocês souberem a resposta, vocês vão ver que não era tão difícil assim. Mas beleza. Sure. Rafa Kunen, sua chance, hein? Você tem arcade, Super Nintendo ou geração do PS2? PS2, vamos do mais novo, né? O mais antigo. Na geração do PS2 você tem as músicas número 5 e 6. 5. Número 5, geração do PS2, vamos ouvir. E aí, Rafa Kone, esse solo de piano? Final Fantasy X. Final Fantasy X, muito bem! Rafa ganha... Ah, esqueci de falar. Essa fase vale 2 pontos cada resposta certa, porque é bem difícil. Sure. Não, tava anotado aqui. Sure, right. No final eu mostro pra vocês o Google Sheets e vocês vão ver que tá anotado aqui. No final você mostra o Google Sheet alterado. No, it's fine. Eu ia falar que isso soa muito como Nobuo Uematsu, né? É, muito. É, total. E o Rafa. Se eu acertar, é 2 pontos. Se tu acertar, é 1. fair enough. It's okay. Olha. Mine is bigger. Olha, o Rafa então fez 2 pontos com essa resposta. O Seco tem uma resposta a mais. Então tem a chance aí, hein, Seco, de pelo menos tomar de volta a liderança. Você tem arcade, Super Nintendo ou geração do PS2? Super Nintendo 4. Tá, o Super Nintendo então é o 3 e o 4. O Seco escolheu a número 4. Vamos ouvir. Isso aí é Super Castlevania 4? Não é Super Castlevania 4. Então, a número 4 fica também pra galera tentar adivinhar. Olha, tô desapontado. Não tem problema, tem uma faca aqui, eu posso apontar você. Na boa. É. Seco. Obrigação de saber essa. Bom. Sure. Rafa Kune, isso aí abre uma oportunidade interessante. Você tem arcade, Super Nintendo ou geração do PS2? Super Nintendo pro Rafa. Desculpa. Tem um PS2 ainda? Tem um PS2 ainda. Tá, então eu quero o PS2. Então memória mais recente é melhor. Então ele quer o PS2. Você vê que é o cara que confia na memória, né? Esse vai ser então o número 612 pra você, beleza? Vou tocar aqui. O Seco sabe. Parasite Eve? Não é Parasite Eve. Eu vou abrir uma exceção nessa e vou deixar o Seco falar qual é. A galera fica sem ter essa pra adivinhar. Seco, que música é essa? Eu acho que é Resident Evil 4, cara. É claro que é Resident Evil 4. Mas ele não ganha ponto, não. Não, tá. A regra do jogo, né? É, subtrai 1, na verdade. Não, eu só queria porque eu tinha certeza que o Seco... Teve duas aqui... Que uma eu tinha certeza que o Rafa ia saber, e uma eu tinha certeza que o Seco ia saber. A do Seco era essa. Mas ele não foi ele que adivinhou. Então, cara, só o Rafa acertou até agora o Final Fantasy X e mais nada. Seco, você tem 2 de arcade e 1 de Super Nintendo. Super NES 3. Super NES número 3. Vamos ouvir. Ah, para! Super Mario World, pô. Super Mario World, pô. Você acredita que você errou? Não é Super Mario Não? World. Gente, o que está acontecendo? Não é Super Mario World, cara. Parece, mas não é. Ah, tá bom. Que triste. Eu vou falar essa também, porque senão vocês vão ficar muito na seca. Isso aí, cara, é Yoshi's Island, Super Mario World 2, pô. Ah, ok. Eu ia dizer pro Super Mario World também. Não, ok. Isso é Yoshi's Island, porra. A melodia é mesmo do Super Mario 2. É, concordo. Muito parecido. Não tem essa música no Super Mario World. Pode procurar em qualquer lugar aí. Sério? É, sinto muito. Não é. Não é Super Mario World. Não, nem é parecido. Quer dizer, é parecido. O estilo, não a melodia. Todas as músicas da Nintendo, a melodia são muito iguais. Que coisa, hein? Que problema, cara, pegou o Super NES achando que o Rafa não ia saber nenhuma de arcade. Não, eu posso... Não, a minha estratégia é queimar as que o Rafa tem chance. Exato. É. Então, Rafa, vamos ver se você tem chance ou não. Você tem a 1 e a 2 de arcade pra escolher agora. Arcade, 2. Número 2 pro Rafa. E aí? Final Fight? Não é Final Fight. É um beat'em up, mas não é Final Fight. Infelizmente, não é. Tu acredita que esse jogo é Teenage Mutant Ninja Turtles? É, era a minha segunda... era a minha segunda... Eu sabia que era um beat'em up, mas não sabia se também. Eu tinha achado que era até Capitão em Comando, por sua mais como... É, aqueles jogos daquela época, né? Estamos falando de arcade, né? Então, Seco. Last chance. Sobrou. O Rafa tá na sua frente. 13 a 12. Mas você tem essa chance... do número 1 de arcade pra passar a frente novamente por um ponto. Alright. Vamos ver se você consegue ou se fica pra trás. Vamos tocar. Cara, isso tem mó som de jogo da SEGA. E o meu chute vai ser Streets of Rage. Bateu na trave! Você acertou tudo, exceto o nome do jogo. É o jogo da SEGA, mas é Golden Axe. Esse é Tune da SEGA, não tem jeito. Que tem todos os jogos dele. Pois é. Total. Rafa ia saber essa? Não ia. Aqui eu achei que o Rafa ia saber de qualquer jeito, mas engraçado, ele ouviu e errou. É o número 7 de PlayStation 3, então ficou o 7 e o 8 pra galera... tentar adivinhar aí, então vocês escrevam lá. Número 7, qual o jogo que vocês acham? Número 8, qual o jogo que vocês acham que é? No podquiz musical do episódio 100. Ah, na real, acho que teve a 4 também, né? Que ficou pra trás aí, que ninguém acertou. Fica também pra galera conseguir descobrir. Fica como sendo o podquiz musical número 10. Então tem 3 trechos pra vocês. O número 4 do Super Nintendo e os números 7 e 8 da geração do PlayStation 3. Quem quiser, volta lá atrás, aqui nesse episódio, e ouve de novo. E na semana passada, o podquiz número 9 que a gente fez foi a música do Mass Effect 2, o tema da gloriosa Tali. E poucos foram os ouvintes que acertaram dessa vez, eu consegui fazer um pouquinho mais difícil pelo visto. Quem acertou aqui foi o Felipe Broco, foi o primeirão, Rafael Kennedy, Josiael Silva e Vitor Neves. Foram os únicos ouvintes do podcast que acertaram. Então parabéns pra vocês quatro aí, firmes e fortes no podquiz musical. E dessa semana, claro, um episódio especial, a gente fez uma coisa diferente. Mas quem quiser também participar, responde lá quais são as músicas do número 4, 7 e 8 desse episódio número 100. Vai lá! Então esse daí foi o podquiz musical, bem legal, a gente chegou agora no finalzinho do programa. O Rafa tem o quê? 13 ou Seco 12, é isso? É. Acho que é, né? Então tá, antes da gente ir pra fase do chefão, de novo o design do Igor de Castilho, Vamos lembrar, vou lembrar rapidinho mais um momento memorável meu. É, esse é até menos do que os outros, mas é mais assim, uma coisa que deu um susto na gente, que aconteceu durante as andanças do podcast, que eu nunca pensei que isso fosse acontecer na vida, e demonstrou que a gente tinha muita gente nos assistindo, e alguns inclusive com muito tempo livre nas mãos, que foi o nosso ouvinte Eduardo Baião, quando ele mandou pra nós uma entrada, cara, do podcast, de uma música que ele fez, que ele gravou pra nós, cara. Eu nunca imaginei que um dia isso ia acontecer. Então, Eduardo Baião, obrigado. Vou tocar só um pedacinho dela pra vocês sentirem o naipe do negócio. Então, ouve aí. Vamos juntos realizar nossos sonhos, é PodQuest. Basta coragem e dedicação, é PodQuest. O Rafa cria mundos. Inventar. Foi foda. Ele falou, Rafa cria humus, é isso? Cria mundos. Foi o momento que eu, cara, foi um choque de realidade, na moral. Foi quando a gente recebeu esse e-mail do Eduardo Baião. Mas então, vamos ouvir mais uma, essa que vai ser a última mensagem que enviaram pra nós. Dessa vez, são os meus amigos, Ariel e Alepitecos, do famosíssimo HitCast. Ouçam aí. Você está ouvindo ao HitCast? Ô, oh, pode... Não, velho. Você tá maluco, Alepitecos. A gente tá aqui pra parabenizar os caras lá do PodQuest pelo 100º programa, velho. Nossa! É, cara. Pô, então, nada mais justo que a gente dar os parabéns pra esses caras. Com certeza, cara. Não é qualquer PodQuest ou podcast que chega no 100º programa, cara. Tá demais. Então a gente tem que invocar a Xuxa. Por quê, velho? Então invoque a Xuxa. Vamos lá. Hoje vai ter um PodQuest. Opiniões fecais, muitos games pra vocês. Meu Deus. É o seu aniversário. Vamos festejar os 100 casts pra vocês. É isso aí, meu. Aqui é o Ariel. Eu tô lá dando Epitecos, esse maluco. Parabéns pra vocês. Parabéns, Giliard. Parabéns pela galera do PodQuest. Parabéns, galera. Um abraço. Um beijo no coração. Muitos games. Estamos todos sem palavras depois dessa afastação. Sem... Uau. É isso aí, a galera do HitCast, Ariel Alepitecos, mandando também a mensagem deles pra nós. Agora chegou a hora da verdade, lembrando a todo mundo o que tá em jogo. O perdedor do nosso PodQuiz especial do episódio 100 vai ter que pagar uma prenda, pagar um mico, fazer alguma coisa que nós vamos aceitar a partir de hoje. Aí você que tá ouvindo, quando terminar esse episódio, já pode deixar no comentário suas sugestões pro que o perdedor vai ter que fazer. Claro que nós vamos curar essa lista, né? E vamos, no final das contas, decidir o que vai ser feito. E nossa decisão vai ser irrevogável. Mas, acho que vai ser divertido. Pense aí em alguma coisa que vocês gostariam de ver. Pode ser o Rafa jogando Dark Souls. Pode ser, sei lá, o Seco jogando algum jogo antigo Tem como ser o Giliard jogando Halo? Não, não tem, porque eu não posso perder o jogo. Pô, isso é cheating, velho. Não posso perder o jogo. Eu acho que se empatar, isso o Giliard é cheating, tem que pagar o meio. Eu também acho, é isso aí, ó. Combinado, eu aceito esse desafio. É porque não tem como, Rafa, empatar. Não, eu sei que como a diferença tá de um ponto, não tem como empatar mais. Não tem como empatar, Rafa. Por isso que, tá vendo? Ele é malaco. Ele inventa a regra, muda ponto, só pra ele ser de vantagem. Você esperava do cara? Carioca, o que você esperava? Fala sério. O que eu esperava? Eu acho justo se a gente combinar agora, antes de acabar, qualquer um dos dois, de um de nós que ganhar, quem tem que pagar tem que ser auxiliar. Não, então vamos fazer assim. Vamos fazer assim, pra ficar justo, tá? Justo. Eu vou participar, então. Eu ajudo a pessoa a pagar o mico, seja lá como for. Vamos ver o que vai ser o mico. Quem perder, eu participo da micagem, beleza? Beleza. Eu tô pau pra toda obra, rapaz. Aqui não tem problema, não. O Giliard tá levando muito a sério, Rafa. Vamos acariciar ele um pouquinho. Eu tô levando, né, a sério do jeito que precisa ser levado a sério, porra. Porra. Tá pensando que isso aqui é brincadeira, pô? Isso aqui é o quê? É podcast que ouve na internet? Isso aqui é sério, pô. Porra. Vamos lá, então, ó. Essa última fase, lembrando que tá 13 pro Rafa, 12 pro Seco. Essa última fase vale 4 pontos cada resposta. Não dá pra dizer que tem uma resposta certa. Já começou assim, né? Já começou tangenciando. Eu vou julgar quem respondeu melhor. Oh, uau. É isso que vai acontecer. Vocês vão ter que confiar no meu julgamento. Eu vou procurar ser justo dentro dos limites do que vai fazer o episódio ficar mais engraçado. Boa. Nada subjetivo, né? É, nada subjetivo. Eu mando nessa porra, eu vou fazer. Tá? O Igor, de novo, como eu falei, inventou, e eu acho que se der certo, isso vai ser um quadro que a gente pode fazer mais vezes no podcast. A gente vai fazer um Game Design Challenge ao vivo aqui. Quer dizer, quase ao vivo, porque quando você tá ouvindo, isso tá gravado, mas na hora da gravação foi a Vera. Eu tenho aqui dois desafios. O Rafa, o Seco, que está perdendo, vai escolher. Ele não vai saber quais são os desafios, vai escolher um ou dois. E aí vai ser um desafio de game design no seguinte sentido. Tem um jogo ou uma franquia que todo mundo conhece. E aí eu vou sugerir alguma mecânica diferente que essa franquia não tem. Alguma característica que não existe, não foi implementada ainda. Pode ser várias mudanças, né, possíveis aí. Não tenho nenhum exemplo pra te dar, que se eu der um exemplo do que tá no jogo, vou spoilar o jogo. Mas o que interessa é, eu vou falar, franquia tal com esse twist. Vai! E aí você tem um minuto pra me dizer como você faria essa mecânica ou essa mudança funcionar naquela franquia. É um game design challenge bem rápido. Cara, se soltem, não tem resposta errada. Posso... Quero realmente que vocês falem o que vier na cabeça. Deixa eu perguntar uma coisa. Como o Rafa é designer, ele vai ter vantagem. Tem desafio de programação ao vivo também? Ai, meu Deus, eu não consigo. É muito difícil. Deixa eu brincar com você, ó. Seu vai, mocinho seu, sério. Você, primeiro você vai tomar no teu cu, porque você é tão designer quanto qualquer um de nós aqui, que a gente sabe. Para de reclamar. Escolhe o seu Game Design Challenge, tá? Número 1 ou número 2? Eu recomendo pra você o número 2. Número 1, Juliard. Só pra te contrariar. Número 1. Obviamente. Então, bom, como vocês sabem qual é o 1 e o 2 que vocês estão vendo, né? Não estão. Então eu poderia muito bem trocar se eu quisesse. Né? E te dar aquele que eu queria dar. Mas não vou fazer isso, não. Vou te dar o número 1. Seco, você vai ter, então, um minuto, mais ou menos, tá? É, pra me dizer como você faria um game baseado em Demon's Souls, porém, free to play. Vai! Primeiro que daria pra fazer bastante do gear ser microtransação, que é uma coisa que o pessoal gosta de customizar bastante. Segundo, daria pra ter o modo Angry Birds e aperta um botão, mata o chefe na hora. Todo mundo ia amar isso. O terceiro é você dar duas ou três fases e daí as outras fases não tem. Você tem que comprar as outras fases. Deixa eu ver, o jogo na verdade não poderia ter um final, não poderia ter um boss. Pra você poder sempre inventar algum conteúdo novo. Transação de armas, tipo, não só de armas, pra você... Você falou gear, porra. Ah, então foi mal. Então, transação de souls, você pode pagar com seu dinheiro da vida real pra ter a souls, pra você gastar dentro do jogo. Olha, comprar souls. E acabou o seu tempo. Foi mal. Demon's Souls Free to Play. Eu curti pra caralho, Rafa, não sei você. Faltou só você falar o seguinte, Seco. Pagar pra reverter a morte, cara. Eu sei que tu é antenado com o mercado free to play, cara. É? Foi boa, Seco. Muito bom. Olha, eu acho que, por enquanto, com tudo que eu sei, os pontos estão indo pro Seco. Porque o Rafa não respondeu ainda. Mas, ó, Rafa, Game Design Challenge, cara. Você ficou com o número 2, tá? Então, você vai me falar em um minuto como você faria um jogo da série Assassin's Creed, porém roguelike. Vai. Eu ia começar com definindo lugares indoor que você tem que ir, mas lugares no mapa, que seria parte da Europa, onde o cenário vai, onde o cenário overall que você tem que ir, escolhendo um país da Europa, tu iria em lugares indoor, que você tem que ter um assassino um alvo que tu vai assassinar, que vai estar, dependendo da missão, um determinado número de salas nesse prédio. Tu tem que ir, por exemplo, na sétima sala ou na sexta sala, dependendo da dificuldade, e tu ia gerar cada level baseado na dificuldade da missão também. Tu ia pegando armas e poderes de acordo com a sala que tu tá, com os inimigos que tu mata. Isso vai ser gerado proceduralmente de acordo com a dificuldade da missão e de onde o país que tu tá. Por exemplo, países na Inglaterra teria coisas mais com arma de longo alcance, com arco. Na França, por exemplo, teria mais com a besta. Na Alemanha seria armas mais de com pólvora, coisa assim. E acabou o seu tempo. Esse é o Assassin's Creed Roguelike do Rafa. Não ficou muito claro pra mim o que você leva de uma run pra outra, que é uma característica importantíssima. Porra, me desse um minuto só. Pô, brincadeira muito injusta. Não é injusta, um minuto só é pouco. Né? Um minuto é muito pouco, né, Rafa? Uhum. É um elevator pitch mais curto ainda. Depende do andar, né? Estaria mais tempo. E agora? Ah, eu sei que foi melhor, pode dar os pontos pra ele. Cara, sinto dizer. Mas, Fernando Seco, você com Demon Soul Free to Play matou a pau. Pô, valeu. Ô, mas sacanagem. Você queria mesmo que eu pegasse essa porra de Assassin's Creed? Não, eu falei dois pra você pegar um, porra. Ah. Mas você sabe que eu achei bem interessante. Você sabe que eu achei bem interessante essa ideia, cara. Inclusive, a primeira coisa que veio na minha cabeça é o próprio Assassin's Creed China que fizeram. Se eles tivessem se inspirado, por exemplo, um pouquinho no recentes jogos roguelike, eu acho que teria tido impacto bom, cara. Assassin's Creed, foi olhando o China que eu tive a ideia de falar do Assassin's Creed roguelike, porque eu acho que tem tudo a ver. Concordo, tanto que ele é bonitaço assim, né, só que ele parece meio chatinho. Devia ter copiado mais o Mark of the Ninja. Isso, cara, muito bom exemplo. Total, aquelas mecânicas de você usar o cenário pra passar pelos inimigos, quando você acerta no Mark of the Ninja é muito gostoso. É foda. Mas, ó, o que importa? Importa que o Seco é o campeão do PodQuiz do episódio número 100. E agora é com vocês aí que estão ouvindo. Eu e o Rafa vamos pagar um mico, pagar uma prenda, fazer alguma coisa que vocês vão sugerir pra nós. Não precisa ser nada vergonhoso, por favor. Né? Mas, por exemplo, muita gente pede pra gente fazer videcast, né, sessões onde a gente joga jogos. A gente não vai poder fazer isso com nenhuma frequência ou periodicidade, mas quem sabe uma sessão de jogar algum jogo que vocês estejam interessados que a gente jogue, pode ser uma sugestão ou alguma coisa mais criativa, mais engraçada que vocês queiram que a gente faça. Então, Rafa, eu vou junto, a gente vai aprontar alguma aí que esse pessoal maluco que ouve o podcast vai mandar a gente fazer, tá bom? Beleza. Tinha que ser uma partida de Mario Kart, né, velho? Ah, Mario Kart é uma gravado. Boa. Gravado. Vamos ver. É, pode ser Helldivers. Helldivers é engraçadaço. Pô, Helldivers. É. Mas é que você é muito ruim de Helldivers, Juliano. Não ia durar muito tempo o cast. Oh, foi mal. Desculpa ser sincero. Minha habilidade no Helldivers. Desculpa ser sincero, pô. Ela é proporcional à sua habilidade no PodQuiz musical, filha puta. Entendi. Mas. Tô pegando pipoca, peraí. Tô Ele vai assistir a briga. Olha, eu espero que vocês tenham gostado do PodQuiz episódio 100. Queria agradecer todo mundo que deixou mensagem, gravou suas mensagens pra nós e não contou pro Rafa nem pro Seco, que eu pedi pra eles não falarem pra ninguém, pra gente poder fazer essa surpresa, não só pra eles, mas também pra vocês que estão ouvindo, lembrar um pouquinho da nossa história. A gente muito satisfeito, muito feliz de poder trazer o podcast pra vocês aqui, dar um trabalho do caralho. Valeu. Mas eu tenho que compartilhar uma coisa agora que você fez lembrar. Eu tava na cozinha do BioWare e chegou o Daniel assim: Nossa, eu vi meio do Giliard lá, eu não li todo ele, mas eu não vou conseguir gravar e mandar um negócio lá pra vocês pra que eu sei. Eu comecei a rir, falei, ah, acho que você devia ter lido o e-mail inteiro, né? Você fala pra mim. Caralho, Daniel Sperry. Achei muito boa, me cara. Traga a porra da surpresa, Daniel. Olha, eu não li o e-mail inteiro, mas não vou poder gravar o negócio só pra você, não. Aí você, claramente, você não leu o e-mail inteiro. Eu achei muito engraçado o jeito que ele falou. Eu fiquei rindo, tipo, uma meia hora com ele, velho. Muito engraçado. Ele, porra, não fala pro Giliage, não, cara. Que merda, porra. Próxima vez, coloca no subject a mensagem. Não fala pra eles, porra. Daniel, leia tudo. É, então, mas a galera foi legal. Aí agradecer a todo mundo que ajuda a gente, cara, a fazer o podcast. O Igor de Castilho, que ajudou muito com o layout do site. O Rafael Schnell, que fez as nossas caricaturas fantásticas. E, cara, gente que eu tô esquecendo aqui, que nos dá força. Cara, o MRG, que dá força pra cacete, divulga a gente pra caramba. O Caio Corraine, que teve aqui, também ajuda a divulgar a gente. Todo mundo, cara, se cada um de vocês fizer um pouquinho pra ajudar a gente a atingir mais gente possível, cada vez mais faz mais sentido a gente continuar fazendo isso daqui. E eu, por mim, não tô sentindo vontade nenhuma de parar. Pelo contrário, depois que o Rafa falou, né, do momento memorável dele, desse nosso retorno, eu tô mais empolgado do que nunca pra fazer 200, 300, seja lá quantos for, mais podcast. Rafa Cunha, então, suas considerações finais, o que você achou do episódio, tá com medo do mico que você vai ter que pagar, o que você tem pra dizer pra gente fechar esse episódio? Cara, primeiro eu queria agradecer as mensagens do pessoal, muito legal saber que a gente atinge o pessoal dessa maneira, assim, o pessoal prestando homenagem pra gente, de outros podcasts e tal. Isso dá força pra gente, né? Dá propósito, cada vez mais vontade de continuar. Como tu falou, cara, espero que a gente faça mais 200, 300. Não sei se a gente vai chegar nos 1000 que o Martins falou, mas a gente vai fazer um esforço. Valeu pra todo mundo aí que ouve, que participa, que contribui de qualquer maneira. Obrigado. E tá, eu tô com medo, sim, do que o pessoal vai escolher. Tamo junto nessa, filho. Beleza. Perda do seco, você também, cara. O que você achou do episódio? Eu achei muito tá legal, feliz, cara. Oh, valeu ter gastado tanto tempo pensando nas pegadinhas do Faustão aí. Foi bem engraçado, foi bem divertido. Aí eu sou péssimo pra música. Curtiu o rap no começo também, né? Porra, você de rap, Giliard, que nem eu de cabelo. Sou eu, ótimo. Eu fazendo cabelo e você cantando rap, a gente tava feito, velho. Não, mas é legal ver assim o tempo que você gastou, o pessoal dando sempre cada vez mais força pra gente, de outros podcasts, nossos amigos aí que trabalham com a gente no Brasil e a gente até hoje tem contato com eles. E a comunidade que a gente tá criando ao redor do podcast, porque eu acho que essa é a coisa mais importante, sabe? Tipo, muitos dos antigos trolls e os caras temporários que querem emprego e desaparecem, tipo, já tá cada vez mais raro. Eu acho que a mensagem tá ficando cada vez mais clara de qual é o nosso objetivo e o tipo de e-mail que a gente recebe, o pessoal contando de história, o que está acontecendo com ele, inspiração no podcast, coisa que aconteceu na faculdade, que lembrou no episódio nosso. Tipo, isso aqui é massa, sabe? Ver que de alguma forma a gente está fazendo aquilo que você sempre propôs que a gente fizesse, que é devolver um pouco da nossa experiência e tentar ajudar o pessoal do Brasil, assim, sabe? Então isso é massa, sim. Valeu todo mundo e espero que a gente chegue no podcast 1000. Aí o Giliard vai ter que participar da brincadeira maluca. Mas até lá a gente vai ter produtor, vai ter gravação, aí vai ter vídeo. Todo mundo vai ter que estar com uma versão do Oculus Rift ou do falecido Google Glass, né? Vai assistir a gente na rua. Pô, Google Glass. Google Glass. Cara, valeu. Da minha parte também, faço minhas as palavras de vocês. Faltou uma pessoa pra agradecer. Vai ficar meio mellow isso aqui, mas eu tenho que fazer. É uma pessoa que aguenta, cara, horas e horas de esforço que eu faço pra, junto com vocês, pra poder fazer o podcast acontecer. Minha esposa, Cíntia Doim, ela que narra aí a nossa entrada. Obrigado, Cíntia, pela sua paciência. Nem sempre é fácil, mas ela me ajuda a escolher as músicas também. A gente segue firme aí. E, caras, ó, foi um prazer. 100 episódios, curti pra cacete. Que venham mais 100. Giliard Lopes se despede de vocês. Um abraço e até mais. Tchau.